Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Alô, você que tá me ouvindo agora. Ei, obrigado pelo carinho da sua audiência. É o programa Central do Sertanejo que tá começando terça-feira. Que maravilha. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Terça-feira, dia 14 de janeiro do ano de 2014. Aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, tá curtindo a Rádio do Sucesso, tá curtindo a melhor sintonia. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz. É o Central do Sertanejo que tá entrando no seu rádio com o melhor do sertanejo. Sertanejo Universitário é aqui, na sua rádio preferida. Olha, para começar o nosso programa de hoje, já tenho aí informações para você. É, artistas sertanejos se reuniram para uma roda de viola na Rede Globo. No último domingo, dia 12, três dos maiores destaques da atual música sertaneja se reuniram no Domingão do Faustão para uma roda de viola. Na atração comandada por Fausto Silva, os cantores Gustavo Lima, Fernando Sorocaba, César Menotti e Fabiano interpretaram grandes clássicos da música sertaneja, como Fio de Cabelo, Estrada da Vida e Saudade da Minha Terra. É, foi realmente muito interessante. Se você não viu, você pode capturar aí essas imagens no YouTube, né? É a galera que gosta de fazer aí distribuição das imagens no YouTube, né? O YouTube realmente é uma ferramenta muito divertida. A música sertaneja tem grandes clássicos. Música com letras, melodias maravilhosas que falam de amor e retratam a vida. Gustavo Lima disse aí na sua rede social: tenho certeza de que cantar clássicos no Domingão do Faustão ao lado de Fernando Sorocaba, César Menotti e Fabiano foi bom demais. Sertanejo, show de bola. Essas foram as palavras aí do Gustavo Lima a respeito desse encontro aí dos sertanejos, os principais, né, os destaques do momento. E para começar o nosso programa de hoje, tem Gustavo Lima, Fui Fiel. Central do Sertanejo. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. De você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje

e Matheus. Jorge, da dupla Jorge e Matheus, recebe amigos nos Estados Unidos. De férias em Orlando, nos Estados Unidos, o cantor Jorge, da dupla Jorge e Matheus, e a sua esposa, Iná Freitas, ofereceram um jantar especial na última terça-feira ao piloto Rubens Barrichello e também ao Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó, e a sua esposa, Márcia Alves, que também estavam visitando a terra do tio Sam. E Jorge escreveu aí nas redes sociais, mostrou foto e tudo, e disse o seguinte: é sempre bom reunir a família e os amigos nas férias, fica melhor ainda, com certeza diversão garantida. Declarou aí Jorge que voltará para Goiás no final de janeiro para retomar os shows ao lado do seu parceiro Matheus, que está curtindo as férias na América Central. Vamos curtir aí Jorge e Matheus? A hora é agora. Central do Sertanejo. Quando o sol chega, oh, não, não.

Já vi filhos de dois filhos de Francisco umas 20 vezes. Pois é, passou também o Marcos e Cláudio Parei de Beber, Lowback, mas a Laís com Mil Anos e Léo Rodrigues Vai no Cavalinho. Agora tá chegando o lançamento. É novidade aqui no Central do Sertanejo. Você sabe que as novidades chegam primeiro aqui. O cantor Pato lança sua primeira música de trabalho, seu novo EP, com country e folk de muita qualidade. O compositor e cantor Pato, natural de São Paulo, está lançando a sua primeira música de trabalho, seu novo EP, Boas Lembranças. A canção tem uma pegada bem eclética, com pegadas country e folk. Leva o mesmo nome do EP e com certeza irá agradar a todos os amantes da boa música sertaneja. A letra da música fala de um homem que vive uma história de amor com uma mulher e sente seu relacionamento está indo embora por água abaixo. Seus medos se tornam realidade e ele volta para casa lamentando o fato de ter perdido a moça. Segundo o Pato, a canção foi escolhida para ser a primeira música de trabalho por considerar justamente a mais eclética de todo o projeto. Pato iniciou sua carreira ainda menino, aos 10 anos, ganhou seu primeiro instrumento, um violão. No instrumento, rapidamente, dominou as notas e aprendeu a manipulá-las. Criou seus estilos, seus arranjos. Durante a adolescência, fez aulas de piano e guitarra, sempre estudando por conta própria outros instrumentos e suas características. Dedicou-se profundamente à composição e à prática da bateria e percussão. Fez parte de diversos projetos e grupos, como vocalista, tecladista, violinista, baixista, guitarrista e baterista. É o cara, é um fenômeno! Pato pra você, aqui no Central do Sertanejo, é o Paulo Arthur, né? É o Pato que tá chegando com Boas Lembranças. Central do Sertanejo. Minha amiga, meu amor, por que desses olhos vermelhos? Sua alegria, teu sabor, parecem não ser mais os mesmos. Eu estava com medo de chegar a hora de você me contar que eu voltarei sozinho pra casa e no caminho irei pensar que não sou mais seu cobertor, sou a saudade, seu segundo lar. E não sou mais o seu amor, sua amizade, a boca que quer beijar. E sou só choro e dor, aprendendo a recomeçar. E que todas as suas memórias hoje estou tentando apagar. Mas prometo que as boas lembranças eu vou guardar. Meu amor, por que desses olhos vermelhos? Sua alegria, teu sabor, parecem não ser mais os mesmos. Eu estava com medo de chegar a hora de você me contar que eu voltarei sozinho pra casa e no caminho irei pensar que não sou mas seu cobertor, sua saudade, seu segundo lar. E não sou mais o seu amor, sua amizade, a boca que quer beijar. E sou só choro e dor, aprendendo a recomeçar. E que todas as suas memórias hoje estou tentando apagar. Mas prometo que as boas lembranças, se restarem, eu vou guardar. Que não sou mas seu cobertor, sua saudade, seu segundo lar. E não sou mais o seu amor, sua amizade, a boca que quer beijar. E sou só choro e dor,